Bom dia. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos. Amém. Nesta linda manhã na casa da prece Chico Xavier. E que essa paz possamos levá-la pelos dias que virão. E depende sempre de nós conservarmos todo esse bem, todo esse benefício que nós recebemos quando vimos a uma casa espírita, quando nos concentramos, nos ligamos com a espiritualidade. É como se nós recebêssemos um tesouro e nós temos que compartilhá-lo. Temos que ir dividindo esse bem com as outras pessoas. Recebemos amor, carinho, bom tratamento, gentileza, e isso nós temos que ir levando. E aí vão surgindo aquelas situações desafiadoras da vida e a gente vai revelando aquele lado menos fraterno, não é assim? E aí nós vamos esquecendo. E aí retornamos na outra semana, no próximo domingo, recebemos novas lições e nos sentimos de novo dispostos a compartilhar esse tesouro. E vamos fazendo isso ao longo da vida. E isso é parte desse processo de aprendizado que nós temos. Estarmos sempre recebendo muito, indo, tentando aprender, tentando desenvolver essa capacidade de fornecer aos outros um pouco desse muito que nós recebemos. Muitos vão dizer depois assim, ao longo da vida: ah, eu não consigo oferecer mais de mim mesmo ao mundo, eu não consigo ser bom, eu não consigo ser sempre generoso e fraterno, porque a vida está permeada de problemas, ou seja, repleta de problemas. Há muitos desafios na existência humana. Todo dia é dia de um problema novo. Todo dia é de um desafio, de uma dificuldade, né? E tem pessoas que quando fazem essas reflexões ficam até mesmo amarguradas, pensando: poxa, a vida é só de sofrimento? É só de luta? A gente ganha algo bom num dia, no outro parece que a gente perde. Essa é uma impressão que às vezes nós temos da vida quando a nossa capacidade de reflexão, a nossa análise fica limitada a apenas uma vida terrena. Quando a gente pensa que a única oportunidade que nós temos de existência é essa aqui. Quando nós lembramos que nós temos inúmeras vidas já vividas e temos muitas outras mais pela frente, e que tudo isso faz parte de um grande processo de aprendizado, de evolução, de melhoria do que nós somos, de transformação, aí passa a ser mais compreensível esse sofrimento. Porque nós passamos a entender que as lutas que nós temos na vida representam, na verdade, desafios, oportunidades de aprendizado. São oportunidades de nós desenvolvermos algo a mais em nós, de termos mais capacidade de compreender o sentido da própria vida. O sofrimento tem essa finalidade. Ele não é castigo, não é punição, não é vingança divina. Dor, lágrima, não representa, como muitos pensam, uma maldição. Elas representam oportunidades de crescimento, de burilamento. E podem ter certeza de algo que eu vou dizer agora. Todos nós, quando viemos para este mundo, ou seja, renascemos, viemos com uma série de experiências que seriam as dores, as lutas que nós temos que enfrentar. Mas Deus é tão bom, a sua sabedoria é tão perfeita, que junto de cada problema que nós viemos para vencer, Ele nos deu também a solução. Existe solução para cada luta, cada dor, cada lágrima, cada sofrimento, cada dificuldade. Para todos existe sempre uma alternativa. Para nós o grande problema é aceitar essas alternativas que nos são dadas para superar os nossos desafios. Porque muitas vezes nós queremos que a solução seja simplesmente: tira, Senhor, da minha vida todo esse impedimento, tira, Senhor, do meu caminho, magicamente, extraordinariamente, tudo para que eu possa passar suavemente. Nós queremos essa solução, porque nós nem somos tão bobos, né? Nós entendemos que ter as coisas facilitadas é muito melhor, não é? Que ter tudo à mão é muito mais fácil. Mas nem sempre isso, para essa grande vida que nós estamos aprendendo a viver, a vida espiritual, ter facilidade significa estar tudo bem. Como acho que muitos sabem, eu trabalho como professor. E a gente observa que há diferentes tipos de estudantes. Há aqueles estudantes que querem que nós resolvamos todos os problemas para eles. Que a gente facilite nas provas, que as tarefas não sejam muito difíceis. E eles, por várias questões hoje que existem, culturais, legais, até têm em alguns momentos essas facilidades. Talvez vocês já ouviram falar a dificuldade que é hoje em dia você reprovar um aluno. E muitas pessoas passam a sua vida escolar inteira se prevalecendo de muitas situações para vencer as dificuldades da forma mais fácil, ou seja, pulando as etapas difíceis do aprendizado. Porque também tem umas pessoas um pouco inconsequentes que lançaram na educação uma ideia que representa bem o mundo materialista e imediatista que a gente vive, de que o aprendizado é sempre algo prazeroso, algo gostoso, descontraído, lúdico. Deram tanta ênfase a esse aspecto que esqueceram que o aprendizado também exige esforço. Para você aprender algo, também tem que consumir horas, disposição. Você também se cansa estudando e aprendendo. E aí o que acontece? Muitos jovens hoje, crianças também já estão nesse processo, acabam esperneando, lutando para não passar pelas situações mais desafiadoras do aprendizado. Quando eles terminam a escola, como eles são? Pessoas bem preparadas ou mal preparadas? Mal preparadas. Para nós, trazendo essa imagem do aprendizado dos alunos, para a nossa realidade como espíritos, funciona do mesmo jeito. Todas as facilidades que nós tivermos pelo caminho, pode observar, elas tendem a nos amolecer. Elas nos tiram as fibras. Elas nos enfraquecem. Elas vão nos tornando pessoas acomodadas, pessoas que vão deixando de desenvolver o máximo de si mesmas. Enquanto que os desafios, os impedimentos, as lutas, aquilo que nós chamamos de prova, na verdade desenvolve o nosso caráter, nos fortalece, nos faz fortes, hábeis, capazes. Isso está dentro da ordem divina. Foi Deus que instituiu isso para a evolução do espírito. Que ele não tivesse nenhuma facilidade indevida. Quando vem uma facilidade, é porque aí existe uma razão de ser. Mas na maioria das vezes, nós vamos experimentar sim situações desafiadoras. Nem vamos mais chamá-las de difíceis. Porque na verdade, talvez nós não aprendemos ainda como vencê-las. E talvez elas nem sejam difíceis. O que elas são é desafiadoras. Elas vêm para tirar de nós o nosso melhor. E veja, se a gente conseguir identificar alguma qualidade em nós, algum valor, alguma virtude, pode ter certeza, aquilo não foi um dom que Deus nos deu. Aquilo é fruto do nosso trabalho. O que Ele nos deu foi a aptidão, a capacidade. Nos deu os meios, mas o trabalha, Ele não nos tira. O realiza por você mesmo, o esforça-te, ele não tira. Ele nos dá as condições e o potencial, que é a natureza do que nós somos. Todos nós somos seres potencialmente inteligentíssimos, poderosíssimos. Como assim, Adenor? Eu sou tão fraco, eu não consigo vencer nenhuma dificuldade na minha vida, está tudo tão difícil. Não. Potencialmente você é extremamente forte. Potencialmente você tem todas as capacidades que um ser humano tem que atingir. Potencialmente quer dizer o quê? Você pode um dia ser assim. É que hoje, pelas circunstâncias, pelas condições evolutivas, você está ilimitado. Mas um dia todos nós seremos seres extraordinários, incríveis. O problema é que para atingir esse patamar tão avançado, nós precisamos dessas experiências que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos passar pelo dia a dia, por tudo isso que nós estamos vivendo, para fazer aflorar em nós todo esse poder, toda essa capacidade que nós somos potencialmente capazes de desenvolver. Por isso que a gente não pode recuar ante as provas, os desafios da vida. Nós não podemos esmorecer, não podemos perder a fé, porque estaremos adiando essa grande realização do futuro. Se nós deixamos de continuar essa luta, esse esforço, esse empenho que nós temos de todos os dias, levantar e reagir perante a vida da forma equilibrada, da forma sábia, deixamos de fazer e procuramos as fugas, nós vamos deixando as oportunidades virem ao nosso encontro e nos ajudarem. Estamos perdendo a oportunidade de usufruir algo muito maior. Porque nós muitas vezes estamos deixando de fazer a nossa parte, que é continuar nesse esforço diário, de luta, de empenho, de dedicação, de burilamento do nosso ser, para que um dia sejamos esses espíritos maravilhosos para os quais nós fomos criados. E quem tiver dúvida, lembre-se do que Jesus diz: vós sois deuses, vocês podem fazer as mesmas coisas que eu faço. Do que ele estava falando? Que nós éramos Deus como Criador? Não. Isso é impossível. Mas nós somos potencialmente capazes de fazer coisas que qualquer um que observar vai dizer: é uma divindade, é um ser excepcional. Só que isso é uma realização lá para o futuro, que nós estamos hoje trabalhando para ser. E quando ele disse que nós somos capazes de fazer tudo o que ele fazia, o que ele estava falando? Nós somos sim capazes de ter todo o amor, toda a bondade, todo o poder amoroso de ajudar e auxiliar. Já, imediatamente, não. Temos que aprender, temos que nos esforçar. Então, nós somos seres destinados a essa glória. E nós não podemos perder isso de vista, não podemos esquecer isso. Todos os dias, diante das lutas, das provas, vamos lembrar que nós somos seres que viemos para cá para evoluir, para aprender, para crescer, e para todos os nossos problemas existem soluções. Se elas ainda não chegaram, pode ter razões para isso, mas que elas existem, e no momento certo elas chegarão. É sobre isso que estaremos nesta manhã, então, falando a partir, ou discorrendo a partir, de uma colocação que Jesus fez no Sermão da Montanha, que as pessoas também chamam de Sermão das Bem-Aventuranças, e que todo mundo lembra só dos bem-aventurados. Mas Jesus falou tanta coisa ali, mas tanta coisa, que levou um homem muito sábio, que nem era cristão, Mahatma Gandhi, que viveu na Índia no começo do século XX, foi um líder espiritual e político, humanista, pacifista, um verdadeiro cristão, embora ele não professasse o cristianismo. E ele disse que se perdessem todos os livros sagrados, tudo, se conservasse apenas o Sermão da Montanha, o homem já teria, a humanidade já teria um roteiro espiritual para sempre, porque ali há grandes verdades. E numa dessas colocações que Jesus fez nesse sermão inesquecível, ele falou sobre algo para que nós pudéssemos encontrar essas soluções para os nossos problemas, para os nossos desafios. Jesus disse assim, e Mateus, o discípulo, registrou lá no capítulo 7, no versículo 7 do seu Evangelho. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, também discorreu sobre essa ideia que Jesus lançou para a população naquele tempo e que fez as pessoas pensarem muito. Até hoje faz a todos nós pensarmos muito sobre essas colocações de Jesus. Então Jesus disse dessa forma assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo mundo conhece essa passagem do Evangelho, não é? Alguém já tinha percebido que antes de algo ser dado para nós, nós temos que pedir? Alguém já tinha percebido que antes de encontrar alguma coisa, eu tenho que buscá-la? Isso nos remete a uma ideia importante. Antes dessas soluções dos problemas que nós queremos chegarem até nós, nós temos que fazer algo. tem algo que parte de nós. O que nós mais aprendemos nesses últimos séculos no cristianismo foi pedir. Nós pedimos todos os dias nas nossas orações, não é assim? E não tem nada de errado nisso. Continuemos pedindo a Deus tudo o que nós quisermos. Porque felizmente Ele é muito sábio, só vai dar aquilo que nós precisamos. Se Ele nos desse tudo o que nós queremos, nós atrapalharíamos a ordem da evolução espiritual ao qual nós estamos inseridos. Se Deus nos desse tudo o que nós pedimos todos os dias, nós teríamos uma dificuldade imensa de evoluir. Porque cada capricho que eu tivesse, eu achasse que eu precisasse de muito daquilo, eu pedisse, Deus, me dá isso que eu estou pedindo agora. Toma, filho, leva. Deus, eu quero essa coisa. Chega ali pronta, facilmente. Eu seria um ser acomodado. Estaria sentado, só pedindo. Deus, pega um copo d'água para mim, por favor. O problema é que nós podemos sim pedir tudo, mas temos que pedir com sabedoria. Temos que pedir reconhecendo as nossas reais necessidades. Aquilo que realmente é importante para nós. Aquilo que realmente vai fazer diferença para a nossa evolução. Podemos sim pedir qualquer coisa material. Podemos sim pedir a Deus a cura de todas as doenças que nós vemos. Podemos pedir a Deus a paz no mundo, mas a gente percebe que quando está tudo em paz, as pessoas não trabalham pela paz. As pessoas encontram motivos para se espicaçarem, para se perturbarem, para se criticarem. Perceberam que muitas vezes as pessoas se unem mais nos momentos de dor e de luta, nos momentos de dificuldade, do que nos momentos de harmonia? Perceberam como as pessoas são muito mais solidárias quando tem alguém da família prestes ali a desencarnar num leito de morte do que numa festa, por exemplo, que deveria ser só alegria? Aqui acho que todo mundo deve ter lembrança de, no mínimo, umas três situações em que as pessoas tinham tudo para estar em momentos felizes e surgiu ali uma discussão, um desentendimento, uma desavença, num momento de tranquilidade. Um momento que deveria ser de alegria, um momento que deveria ser de efusão. Nós ainda temos dificuldade de perceber que nos momentos bons nós deveríamos construir mais coisas boas, melhorar as nossas relações. Tem pessoas que quando tem tudo facilitado na vida, o que elas encontram? Só desequilíbrio. Quantas histórias de jovens foram tão mimados, tão paparicados pelos seus pais e se tornaram adultos inseguros, ingratos, incapazes, não é? Isso tudo são exemplos para nos mostrar que nós ainda precisamos de situações desafiadoras, porque ainda não desenvolvemos a sabedoria para vivermos em um clima de paz. Nós vemos um mundo tão conturbado hoje, com tantos problemas, tantas guerras, tantos conflitos em tantas localidades, tanta tensão, e nós pedimos a paz pelo mundo, desejamos e devemos continuar fazendo isso. Mas nós vemos que no dia a dia, nos lugares onde não há guerra, as pessoas estão travando conflitos entre si, estão procurando motivo para censurar o outro, para criticar o outro. Querendo ou não, isso é uma pequena parcela de guerra. Eu ficar indisposto em relação a uma pessoa, ficar censurando ela, criticando, falando mal dela, encontrando defeitos nas ações dela, querendo ou não, isso é uma parcela de guerra, uma parcela de confronto. Percebem por que nós ainda não veremos a paz tão cedo no mundo? Nós veremos a paz no mundo quando nós tivermos pessoas desarmadas desses sentimentos de luta, de conflito. Nós clamamos pela segurança na nossa sociedade, mas nós estamos dando segurança às pessoas? Nós estamos oferecendo às pessoas que elas se sintam seguras do nosso lado ou elas vivem com medo das atitudes que nós temos? Ou elas vivem receosas de que nós a qualquer momento vamos falhar como temos falhado continuamente com elas. Nós queremos uma sociedade segura, sem violência, mas nós estamos detendo a nossa violência. Então nós temos que pensar muito nisso. Estamos pedindo a Deus muitas coisas, estamos esperando que Ele atenda aquilo que Jesus falou que nós íamos achar, mas nós temos que ver se a parte que nos cabe para recebê-la nós estamos fazendo. Eu estou realmente trabalhando pelo mundo de paz que eu tanto peço nas minhas orações? Eu que peço tanto o bem-estar da minha família, a segurança dos meus filhos, eu olho pela segurança do filho, do vizinho, do desconhecido. Não olhar com olhos de fofoca, tá? Mas eu olho com a preocupação de ajudar, de fazer algo se eu ver uma situação realmente problemática. Eu peço tanto pela paz no mundo, mas quando eu sei que tem um conflito entre duas pessoas, eu oro para que essas pessoas se entendam, ou eu fico alimentando com as minhas ideias esse conflito? Nós já aprendemos que todo o nosso pensamento, ele vai em direção àqueles objetos que nós pensamos. Se eu penso em duas pessoas que estão em um conflito, e eu tomo partido de uma, censurando, criticando a outra pessoa, desejando que ela seja punida, castigada, eu vou estar intensificando esse conflito. Então nós que queremos tantas coisas e pedimos tantas coisas a Deus, precisamos pensar: a minha parte eu estou fazendo? Eu quero a solução de um problema da minha vida, mas eu estou fazendo os meios para alcançar essa solução? Ou eu só fiquei na primeira parte que Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á. Pede que Deus vai te dar. Eu esqueço a segunda parte, ó. Buscai. Buscar significa o quê? Caminhe, procura, se mexe. Faça alguma coisa por você. Tente algo novo. E aí que nós tropeçamos e nós esquecemos que nós temos algo a aprender sobre a nossa realidade aqui no mundo. Que os nossos sofrimentos, eles têm a finalidade de nos ensinar a lei do trabalho, a lei do esforço, a lei da procura, a lei do aprendizado, que nós temos que aprender diariamente sempre algo novo. E aqui vem uma primeira indicação: se um problema nosso é muito antigo, é porque nós estamos agindo sempre como agimos até então. Nós estamos repetindo um padrão de comportamento, de conduta há muito tempo, e nós não estamos procurando uma solução nova para o problema. Talvez seja por isso que ele ainda não foi solucionado. Por estarmos fazendo sempre as mesmas coisas. Por estarmos sempre tendo a mesma reação. A pessoa quer algo novo, mas ela faz o mesmo de sempre. Tem chance de conseguir algo diferente? Tem possibilidade de você ter paz se você sempre está discutindo, tentando buscar essa paz? Tem a possibilidade de você se curar se você não segue as recomendações como vem fazendo há muito tempo? O médico prescreve um tratamento, vem, passa no Dr. Hans, ele prescreve um tratamento, e aí a pessoa não faz. Vai ter a possibilidade de cura? Talvez sim, mas muito provavelmente não, porque não fez aquilo que era o necessário. Geralmente na vida é assim com os problemas. Se eles ainda não se solucionaram, tem algumas razões. Por exemplo, essa: nós não tentamos algo diferente para a solução daquele problema. Nós estamos repetindo as mesmas atitudes de sempre, por isso que ele não soluciona. Ou nós estamos, na verdade, precisando ainda aprender com aquela experiência. Porque é assim: todos esses desafios que nós viemos para passar aqui, quando nós aprendemos as lições que eles têm nos oferecer e aprendemos de verdade, o problema ou ele desaparece ou ele diminui tanto que a gente passa a nem percebê-lo como um problema a mais. Na verdade, cada desafio da vida, ele vem para nos ensinar algo, vem para nos dizer algo sobre nós mesmos, não é sobre o outro. Na nossa sociedade, devido a vários fatores culturais, religiosos, é muito comum a gente atribuir os problemas a uma maldição que alguém lançou sobre nós. A aqui no Brasil tem essa cultura, né? Em outros países também tem isso. Ah, foi alguém que fez uma obra de bruxaria no passado e isso reflete em mim hoje. Ou fizeram para o meu ancestral. Buscam até explicações bíblicas para justificar isso. Ou a gente tem um problema, é a entidade do mal que está provocando isso na minha vida. Ou a gente tem um problema, a espírita também faz esse tipo de artifício, ah, é o espírito obsessor que está trazendo os problemas para a minha vida. Na verdade, não, gente. Embora muitas dessas situações que eu descrevi agora, elas possam até acontecer dentro de um limite, na verdade, os problemas, eles surgem por nós. E a solução também virá por nós. Quando aprendermos o que aqueles problemas que a vida nos apresentou tiveram a nos ensinar. E aprendermos mesmo, não é aprender da boca para fora. É a gente sentir realmente que a gente se transformou naquela experiência. Que a gente amadureceu, que a gente evoluiu, que a gente cresceu emocionalmente. É quando nós reconhecemos que algo que nós estamos vivendo tem algo a nos ensinar. E aí nós podemos usar o pedido. Deus, o que essa experiência desafiadora tem a me ensinar hoje? O que ela tem para me dizer? Tenho certeza, nós vamos descobrir. Às vezes a gente até se assusta quando a gente chega a essa reflexão e percebe a extensão das nossas atitudes, o quanto elas desencadeiam reações negativas da vida que se voltam contra nós. E tem pessoas que até lutam contra isso. Não querem reconhecer que elas são as responsáveis. Não querem reconhecer que elas um dia fizeram uma escolha e fizeram inúmeras outras que trouxe isso para a vida da pessoa. E aí alguém vai dizer assim, mas eu nasci numa condição social que me impôs esses problemas, eu não tive culpa. Você não teve nessa vida, mas na outra tem. Tem gente que até hoje está lutando contra a ideia da reencarnação, mas ela não vai mudar, ela continua existindo. Viu? Por mais que se negue a reencarnação, por mais que se negue a lei de ação e reação, ela continua existindo. Nós continuamos hoje sendo os herdeiros de quem nós fomos no passado. Por isso que nos falam tanto de mudança interior, de revisão de valores, de mudança de atitudes, de mudar os nossos pensamentos, de pensar, o que eu aprendi de novo nos últimos tempos? O que eu estou me esforçando para ser diferente? Porque senão nós continuaremos repetindo essas experiências como nós temos hoje. Muitos de nós estamos, vida após vida, apenas recapitulando experiências, porque estamos continuamente falhando em algumas questões da vida. Mas graças a Deus a gente também acerta, viu? Por isso que a vida não é tão ruim, por isso que não tem tantos problemas, por isso que a gente carrega uma dor, mas também tem uma alegria. Nós também temos já algumas pequeninas conquistas. Temos. Se tem alguém que nos ama, é porque nós talvez tenhamos algo que cria um vínculo com essa pessoa. Agora, por que não ampliar essa capacidade que nós temos de realizar algo pequeno já, para mais setores da vida, não é? Se eu já consigo criar empatia com alguém, vamos nos esforçar uns com os outros em criar mais empatia uns com os outros. Se eu já consigo reconhecer que uma atitude é correta, vamos repensar as demais. Estou agindo certo? Estou no caminho adequado? E nós temos um recurso assim que é maravilhoso para essas soluções. É o pedir que Jesus iniciou a sua explicação sobre a solução dos nossos problemas. Vamos pedir a Deus, e isso Ele não nos nega nunca, porque isso é para o nosso bem. Vamos pedir, Senhor, o que eu preciso fazer para me melhorar como ser humano? Tenho lá a minha cunhada, que eu tenho uma raiva dela tremenda por um monte de coisa que aconteceu no passado, ou eu tenho meu pai que foi terrível para mim e eu não consigo perdoá-lo. Como que eu posso, Senhor, restabelecer esse equilíbrio com essa pessoa? Mas pede de coração mesmo, de vontade firme. com toda a fé, acreditando que Deus vai te mostrar a solução desse conflito com a pessoa. Não tenham dúvida. Você vai tirar algo diferente na sua mente. Seu coração vai se abrir ao entendimento dessa pessoa. E você vai conseguir perdoá-la. Você tem um vício, você percebeu já que isso é algo ruim, está destruindo a vida. Vai progressivamente te afundando. Pede de verdade a Deus. Não precisa gritar, não precisa clamar, não precisa nem ajoelhar. Mas interiormente, sinta realmente confiante de que Deus vai te mostrar a saída para você superar o seu vício. O Senhor vai te dar a resposta, não tenha dúvida disso. Essas questões mais importantes da vida, essas coisas que fazem toda a diferença sobre a nossa forma de viver aqui, se nós pedirmos a Deus, Ele nos dá. O problema é que da forma como Ele nos dá, muitas vezes nós não cremos. Porque envolve questões de vaidade, de orgulho, não é? Vem aquela ideia, vai lá, liga para o seu pai, ou vai vê-lo, vai visitar ele. Mas aí vem todo aquele sentimento, toda aquela mágoa no seu coração. De tudo que ele feriu, e você começa novamente a entrar naqueles pensamentos de julgamento, de censura a pessoa que te feriu, que te magoou. É porque ainda você não está realmente querendo esse perdão de verdade. Você ainda está se comprazendo naquele sentimento de ter sido ferido, e ainda você quer, na verdade, vivenciar aquela situação como se desejasse a pessoa ainda a punição. Por isso que muitas pessoas, mesmo pedindo e sentindo a vontade, recuam diante da solução de uma questão como essa. Ainda vai ter que viver mais, vai ter que experimentar mais a vida, vai ter que passar por mais desafios, vai ter que mudar um pouco o seu modo de ver e entender a vida, até chegar a um nível de entender, não para justificar o erro que ele cometeu, mas para entender aquele ser e poder perdoá-lo. E esse entendimento muitas vezes envolve reconhecer, ele é imperfeito mesmo, é um espírito atrasado mesmo, e por isso mesmo merece mais amor. Nós não conseguimos amar um animal até que nos mordeu, né? Um dia nosso animal está doente, nós precisamos segurar ele para tomar uma injeção, ele nos morde, mas nós perdoamos. Por quê? Porque nós dizemos, ele é irracional, coitadinho, ele está com dor, ele está sofrendo. Mas quando chega para o nível dos humanos, a gente não consegue perceber que a pessoa que muitas vezes nos feriu, ela é ainda um espírito primitivo. Por isso nós vamos perdoá-lo. E se ele não é muito primitivo ainda, ele já é alguém que até deveria estar dando exemplo, mas não dá ainda, vamos entender que naquele aspecto da vida dele, ele não cresceu ainda, ele não evoluiu. É um espírito atrasado, merece compaixão também e perdão. Só que para a gente poder chegar nesse ponto, a gente tem que aprender mais com a vida. Tem que amolecer um pouco mais o coração. Tem que errar com outras pessoas e precisar do perdão delas para entender o quanto nós temos que perdoar os outros. Precisa reconhecer que também está magoando muita gente e que as mágoas que você espalha geram uma resposta da vida que se voltam para você e você colhe mágoas também. Por isso que aí precisa vir a luta, o sofrimento, a dificuldade, o impedimento. Porque elas amolecem o nosso coração. Na fragilidade, a gente consegue entender a fragilidade do outro. Na limitação, a gente consegue entender a limitação do outro. Quando a gente sente o choque do retorno das nossas más ações, é que nós conseguimos entender as razões das más ações das outras pessoas. Por isso que Deus permite que nós vivamos em sociedade para recebermos o retorno um dos outros daquilo que nós mesmos produzimos. E foi por isso que Jesus nos ensinou a amar. Porque amando, perdoando, praticando a caridade, sendo generosos, também sofremos o retorno de tudo isso. Também recebemos de volta tudo isso. A lei de ação e reação, tem gente que acha que é algo assim, nossa, é cruel de Deus. Eu vou lá, faço mal para alguém, e aí o mal volta para mim. Eu acho cruel ele ter criado um ser, supostamente, que voltaria-se para o mal e produziria o mal na vida dos outros. Isso é pior. Mas ele deixar a gente sofrer as consequências dos nossos erros, isso não é cruel. Isso, na verdade, é sábio. Porque é assim que nós aprendemos. É assim que nós temos evoluído. É assim que nós somos hoje um pouco melhores do que éramos alguns anos atrás. Porque sentimos as consequências dos nossos atos. Mas a lei de ação e reação, ela é, na verdade, maravilhosa. Ela permite voltar para a nossa vida, não só o mal que nós praticamos, mas o bem também. A fraternidade, o amor, a caridade, a bondade, o carinho. Você produz isso, isso volta para a sua vida também. Isso retorna também. Então, nós chegamos a uma conclusão. Nós precisamos, atualmente ainda, das lutas que nós enfrentamos. O tempo que nós vamos ficar com ela é que está dependendo da nossa vontade hoje. Se nós tivermos uma disposição grande, firme, de vencer, de lutar, de superar os obstáculos e seguir esse caminho que Jesus nos mostra, essa linda trajetória da evolução espiritual, através do amor, do perdão, da caridade, nós vamos vencer mais rápido tudo isso que está hoje sendo impedimento em nossas vidas. Nós vamos vencer. Tudo vai passar e nós vamos pensar assim no futuro. Nossa, realmente, tudo passou muito rápido. E vamos deixar no passado as mágoas, as tristezas, os ressentimentos, aquelas coisas que ficaram mal resolvidas, que hoje voltam em nossa memória e ficam nos torturando. Vamos deixar ao passado, confiantes que a sabedoria divina nos guia. Quando a gente não consegue resolver um problema e aquilo ainda fica como uma pendência do passado, e você tentou o seu melhor e você até quer resolver, mas não encontra a solução, confia. Deus vai te dar um momento para isso. Só que se prepara para quando esse momento chegar. Fica preparado. Como? Vai fazendo o bem que você puder agora. Vai perdoando quem está perto de você agora. Vai desenvolvendo compreensão sobre a natureza humana agora. Vamos conversar, vamos meditar, vamos vir às palestras, vamos vir nos estudos, vamos ler, vamos fazer orações, vamos pedir a Deus que Ele nos enriqueça interiormente. Vamos pedir a Deus, já que Jesus falou que nós podemos pedir e vai ser dado, vamos pedir a Deus sabedoria, vamos pedir a Deus generosidade, vamos pedir a Deus mais espírito de serviço, vamos pedir a Deus mais capacidade de entender as pessoas, e vamos estar dispostos a receber as oportunidades que Ele vai nos dar. E nós vamos perceber como a nossa vida será abundante. As coisas materiais, a gente pode continuar pedindo também, mas menos, com menos frequência. Sabe por quê? Porque elas virão até nós. O que nós precisamos virá, não tenha dúvida. Jesus disse assim, ó, busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Era isso que eu estava falando até agora. Busca perdoar, amar, ser caridoso, ser generoso, corrigir aquilo que você tem de imperfeição. Isso é buscar o reino dos céus. Tudo mais vem até você. O que você precisa realmente virá até você. Só que é lógico, tem que trabalhar, tem que buscar, tem que pedir, tem que se esforçar. Pode ficar também, né, falando, ah, hoje eu vou ler o Evangelho, vou perdoar lá meu irmão, ah, e aí Deus vai trazer a compra do mês aqui em casa. Não é assim, é lógico, né? Estamos falando de algo mais sutil da vida. Levantar todo dia, trabalhar, lutar, buscar aquilo que nos cabe, pedir se temos necessidade, mas nos esforçarmos realmente pela nossa melhoria interior. Pela nossa compreensão do sentido verdadeiro da vida. E nós vamos percebendo como tudo vai fluindo a nosso favor. Às vezes não vem na rapidez que a gente gostaria. Às vezes demora alguns anos. Mas as coisas que nos pertencem chegam até nós, sempre, sempre. É assim com a humanidade e é assim com cada um dos integrantes da humanidade. Ou seja, todos nós. Tudo que nos é devido chegará se nós tivermos essa preocupação em estarmos de acordo com a vontade divina sobre a nossa natureza, sobre quem nós devemos ser. Nós não viemos aqui para ser ricos nem ser pobres. Nós não viemos aqui para ser professores nem alunos. Nós não viemos para ser empresários ou operários. Nós não viemos para ser médicos ou enfermeiros. Nós não viemos para ser lixeiro ou policial. Não viemos para ser governante ou cidadão. Nós não viemos para isso. Todas essas posições são temporárias, são efêmeras. E nós vamos ocupá-las todas, se já não ocupamos antes. Todos nós vamos passar por esses papéis nas sociedades humanas que nós viveremos no futuro, nas próximas encarnações, ou já vivemos. Na verdade, nós viemos para aproveitar a experiência que nós temos hoje. Por isso que nós podemos dizer com tranquilidade, cada um de nós está no momento exato que deveria estar na marcha da evolução. Cada um de nós está vivendo hoje as experiências melhores que poderiam acontecer. Cada um de nós recebemos a melhor família que nós podíamos ter para esse momento da nossa evolução espiritual. O emprego que nós temos, que nós não gostamos, que dá até uma ojeriza, dá uma repulsa de lembrar que amanhã a gente vai ter que estar lá, é o que nós precisamos agora na evolução. O bairro que eu não gosto, que não me agrada, é aquele lugar que eu deveria estar, porque tem algo que eu tenho que dar em mim. Aquela pessoa difícil que eu convivo todos os dias é a melhor pessoa que Deus poderia ter colocado no seu caminho. Porque é um grande convite para você passar a perdoá-la mais, a compreendê-la mais, a ajudá-la mais. Então você vai ter que aprender a se defender dela, se ausentar quando é necessário. Mas todas as coisas que nós recebemos para a nossa vida estão todas corretas, todas adequadas. E a doença também. A doença que hoje nós temos é a experiência que nós precisamos. Podemos continuar buscando a cura dela, mas ela, a cura real mesmo, só vai surgir quando a gente curar a nossa mente, o nosso espírito. Só aí vai vir a cura. E como a gente cura a mente e o espírito? É mudando a forma de pensar, de sentir a vida. É isso que é realmente o sentido da nossa existência. Viemos para cá para mudarmos o nosso ser, para nos transformarmos, nos tornarmos mais amorosos, mais caridosos, mais generosos, mais dedicados à compreensão dessa grande obra divina, que é esse mundo maravilhoso que nós vivemos. Estamos para cá para nos integrarmos a tudo, a pensar que tudo nos pertence e ao mesmo tempo nada é nosso. A pensar que tudo nos é responsabilidade, mas ao mesmo tempo a única coisa que eu realmente vou prestar contas a Deus são as mudanças que eu fiz em mim durante essa passagem. Vendo a vida assim, as lutas, os problemas se tornam mais leves. Tudo vai suavizando. Tudo vai sendo assim. É temporário. Essa luta de agora é temporária. Esse problema de agora é temporário. E aí nós iremos progressivamente evoluindo, nos tornando esses seres luminosos, radiosos, que muitos estão aqui hoje endereçando a nós pensamentos poderosíssimos para que nós compremos essa ideia e as coloquemos em nossas vidas e possamos fazer como eles já fizeram no passado. Venceram as suas imperfeições e hoje são essas almas amorosas, luminosas, radiosas que nos envolvem a todos aqui. Se nós pudéssemos ouvir as vozes deles, eles diriam: perdoem mais, amem mais, e vocês chegarão aqui. Então que Jesus nos abençoe a todos, nos fortaleça, e tenhamos todos uma semana maravilhosa, repleta de bênçãos, que teremos, se assim nós quisermos. Muito obrigado, gente. Fiquem